Antenoeira. Especial Informação. Boa noite, este é um especial Informação. A noite desta sexta-feira 13 começou sangrenta em Paris, a capital de França. Foram ou estão a ser reportados vários disparos e explosões na capital francesa que já retiraram a vida pelo menos a 10 pessoas. Os incidentes deram-se em dois locais distintos, pelo menos. Mas um pouco por toda Paris tem havido vários focos de disparos e não se sabe ao certo quem é que estará por trás destes disparos. Sabe-se ou parece já ser indiscutível que tudo isto foi uma situação coordenada entre estes vários pontos. Como disse, dois dos pontos reportam a um estádio de futebol perto de, ou seja, na capital de Paris, e também a um bar no centro da cidade parisiense. Foi muito rápido este momento, mas não se sabe ao certo se já cessou ou se outros focos estão ainda a gerar distúrbios na capital francesa. Recordo então, estas são as informações vagas que temos, porque tudo está a acontecer no momento. Há informações que estão a chegar até nós no exato momento em que estamos a gravar esta especial informação. Posso dizer-lhe que sim, há pelo menos 10 vítimas mortais neste conjunto de tiroteios e de explosões que também se vão sentindo na capital francesa. Recordar apenas, porque tudo isto está ou poderá estar interligado, foi hoje que o Estado Islâmico perdeu um dos seus bastiões no Iraque e que, ao fim de mais de 15 meses, deixou cair uma das suas principais cidades e dos seus maiores pontos estratégicos. Este acontecimento também surge na mesma altura em que Jedi Jones terá sido supostamente abatido, ainda uma informação que não está confirmada, e tudo isto poderá ser uma questão ou não de retaliação pelos sucessos ou pelos acontecimentos mais recentes. Mas tudo isto são expectativas. O que é certo mesmo é que, e atualizo o número, 12 vítimas mortais, e não 10, 12 vítimas mortais neste tiroteio em Paris, em 3 focos de distúrbio num estádio de futebol, perto de um estádio de futebol, que não é o Parque dos Príncipes, é um estádio de futebol que creio que pertence ao Paris Futebol Clube, um clube de menor dimensão das divisões inferiores francesas, e também numa loja e também num bar aqui no centro da cidade. São para já as informações que temos. A qualquer instante, a Antena Web volta com especiais de informação, sempre que se justificar. Oxalá que não se justifique, que tudo siga dentro da normalidade. Ouvinte, até breve. Antena Web. Especial Informação.